Tô aqui é papo de futuro, te juro. Me procuro a fazer feliz cada segundo. Sussurro segredos e você no modo mudo. Geme de desejo, me cala com um beijo. Chupo os seus lábios que ficam vermelhos úmidos. Seu peito inteiro são perfeitos e únicos. Eu grudo no sumo do seu fruto desnudo. Degusto, uso e abuso, por você faria tudo. Tu finge que não tá afim, mas eu sei que tá. Não se aproxima que senão vou te beijar. Andei, caminhei, corri pra te encontrar. E agora que encontrei, não vou deixar escapar. Eu fico sem ar, só de imaginar um jeito de te tocar. Não dá pra falar, espera só até te pegar. Larga de ser bobo, eu tenho o mundo a te mostrar. Comigo, qualquer lugar é o melhor lugar. O mundo aparente é pros seus parentes. Ser feliz só depende da gente, entende? E quem vai dizer que é indecente? Aprende que quem julga vê coisa nenhuma à sua frente. Não sinta culpa por viver um lance diferente. Dance conforme a música, sou sua, sou quente. De repente tudo muda com você contente. Tente viver o que tu sente, não mente, em frente. Não se aproxima que eu não vou te beijar. Tu finge que não tá afim, mas eu sei que tá. Não se aproxima que eu não vou te beijar. Tu finge que não tá afim, mas eu sei que tá. Não se aproxima que eu não vou te beijar. Tu finge que não tá afim, mas eu sei que tá. Não se aproxima que eu não vou te beijar. Tu finge que não tá afim, mas eu sei que tá. So high, try to remember.